Rádio Etiópia, de Lisboa para todo o mundo, um programa dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. Thank you. è stato un tempo il mondo, giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto, famiglie, donne incinte, sfregamenti, facce, pance, gambe, braccia, dimora della carne, riserva di calore, sapore familiare, odore e cavità di donna che crea il mondo, veglia sul tempo, lo protegge. Contiene membro d'uomo che salsa e spinge, insoddisfatto poi distrugge. Il nostro mondo è adesso debole e vecchio, puzza il sangue versato in fetto. L'avventura concedi compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è. Thank you. Ele vinha sentar-se junto à chávena, falando devagar, com a voz grave, amável e feroz, de quem achava a chave dos seus dias nas palavras. O braço, pontual como o anel vivo de um rio vivo, repousava entre as margens paradas da instável mesa, parede, rede invariável. A manga do casaco, a luz da tarde cobria de silêncio em cada pausa. A voz, substância escura como a tarde, retomava o trabalho, como a poalha ilúcida da tarde sobre a toalha inútil do crepúsculo. Ele estava sentado entre as palavras e trazia no silêncio da mão uma vara de prata. Thank you. Thank you. No féretro da noite, ouço o cantor que do profundo sonho a voz levanta. De imagem sufocada da garganta do despojo da noite, alheio à dor. Morto buscar a brusca hora da obra. Entre margens de símbolos, passara do seu fantasma vivo a sombra clara, no meu sonho em que a morte se desdobra. Thank you. este cantor perdido nos cruzados corredores da morte, semelhantes ao sonho de quem vive. Quer tu cantes a noite que termina, ou os passados sinais do dia que no céu reponho quando te reconheço ao luar da margem, serás o morto vivo que da viagem regressa no meu sonho como um estranho. Thank you. Can you hear me? Can you see me? Can you hear me? Can you see me? But I won't go back where I was before, where I don't belong. Can you hear me? Oh, can you see me? For I left that place for a long, long time. No, I won't go back there. Can you hear me? You see me? Yeah, I am outside. Can you hear me? Can you see me? And you had to look away. Could you see me? Oh, could you hear me? And you would not touch, and you would not kiss, and you could have left. Could you hear me? Oh, could you see me? Don't be such a drag. My head together. Can you hear me? Oh, can you see me? Now I won't go back to the glory days when I wasn't right. Can you hear me? Oh, can you see me? So I'm turning back to the glorious face that the Lord has made. He can hear me, oh, he can see me. So I'm turning back to the glorious face that the Lord has made. He can hear me, oh, he can see me. Here I am outside. Can you hear me? Oh, can you see me? nesse vulcão por fim lançara a sua vida. E a lava de certo já a tinha inundado, e a boca que falava certamente queimado, em corpo pelo calor da morte tão tentado. A terra estremecia como um líquido, como o manto do mar enrugava-se em vagas. Sob a pele fina da madrugada, decompunha-se a noite, e o corpo caído entre as margens de um quarto, no seu lago de lava. Numa cadeira havia umas calças molhadas de quem passara a vida à chuva procurando a vida, que por fim, como o brilho de um jorro de fogo, se mostrara. Could not see another. És uma casa, um parque. As raízes que restam levam ainda o sangue ou escoam-no. És ainda, ó floresta de veias vazias, a visível sob um teto de insetos, aparência do tempo. Como uma tempestade até aos alicerces, sob o peso do tempo, as nuvens baixam e o teto do céu cobre a terra de insetos. O vento desmorona as paredes da cara. Rádio Etiópia, um programa dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.